lendário Rumi, fazendo o povo dançar, delirar e viajar no mundo das recordações. Chale Tubarão! Bora, soldado Evaldo! Que tu é? Eu também sou Rubi. Bora Ipanema. Rubi, eu sou Rubi. Banda Fruto Sensual. Rubi, aqui é o primeiro, meu irmão. Rubi. E você vai me amar. Nossa amiga Dani, o Henrique. Grande Henrique tá com a gente, o homem lá do Marajó. Ele e a Dani aqui no Ladinho. Abraço forte, querido Tubarão. Você é doido, meu irmão. Eu vou. Dali, Tubarão! Rubi, eu sou. Ipanema! E você não vem, dói demais, sente a falta que você me faz. Rubi vai me levar. Deixa eu Rubi. Rubi vai me mostrar. Olha a Cristina. Hoje a Cristina tá no berço, né? Comemorando aniversário junto com o Rubi. Valeu, Cristina! Eu vou. Rubi, eu sou. Rubi, eu sou. Bora, passageiros! Te levar nas dimensões é conquistar o seu coração. E eu e eu. DJ Gilmar é quem vai conduzir. Tu sabes, filho. O som que bate forte em mim. É valendo. Sinta essa explosão dentro do seu coração, igual a todo amor. Gilmar, deixa eu abraçar nosso amigo Léo. Você. Ele tá com a gente, o homem da pizzaria. Aquele abraço aqui do Tubarão. Ali oriental. Bora, Léo! Rubi, eu sou. Bora, pega teu pacote, bora beber, meu irmão! Deixa que eu mostre pra você o meu sentimento de amor. Meu sentimento de amor. Chega de tanta desilusão. É o DJ Tubarão. Não aguento mais discussão. Não aguento mais discussão. A gente já brigou demais com besteira. Alô, Tubarão, um abraço especial nosso amigo Renan, da RW Multibarcas. Realmente, pra você ficar bem na foto, bem vestidão, legal, tem que ir lá na RW Multimarcas, hein? É na Rua da Marinha, ali perto da Tavares Bastos. Alô, Renan, um abraço, filho. Te amo, meu amor. Eu te amo. Eu te amo. Toda a galera do Poderoso Tufão por aqui. Aquele abraço do Tubarão, hein? Também abraço, doutor. É ele, gente do coração da gente, faz parte da história do Rubi, hein? Alô você, meu amigo, um abraço. Hein, já já, bota a luva, vou falar. Esse é o lendário Rubi. É. Que eu mostre pra você El. Meu sentimento de amor El. Meu sentimento de amor El. É verdade, filho. É. Tá bom, é. Doutor Terence, esse faz parte da história do lendário. Alô, Terence, ao lado, filho. Rainha da capa, cunhada na época do Gerard. Nossa amiga Cristina, hoje tá no berço, vem curtindo o Rubi. Obrigado, hein? Sei que posso te fazer feliz. Como é que é? Você é o amor. Júnior Periquita Belica. Que ela tem a oferecer. Eu posso fazer muito melhor. Você é meu mundo. Você é meu mundo. Olha o nosso amigo Pichu Buzinho de Quaraci, valeu! Comando do lendário Rubi Saudade. Aqui. Hoje eu descobri que é você. As Najas de Luxo estão com a gente, aquele abraço, hein? Talvez seja tarde pra tentar. Turma também, o nosso amigo Lampissal faz parte da história do Rubi. Alô, Lampissal, um abraço, meu irmão. Despertou Carlinho. Alô, despertou Carlinho, um abraço da família Rubi. Que posso te fazer feliz. Você. Cigana do amor, um beijo pra você, meu amor. Cigana do amor, a Nazaré, o Abel. E também o Leite Lorde, é o lendário. Você é meu mundo e tudo que eu quero é você. E tudo que eu quero é você. Nosso amigo Vincinho Pop, a Rafaela Gaia, equipe não para. Abraço forte do Tubarão. Vai relembrando do Ipanema. Aqui em Outeiro, só os melhores. Eu vou ser Henrique. Você é a Dani, aquele abraço aqui do Tubarão, hein? Como é que é? Nosso amigo Clash, aquele abraço do Tuba. Carinhos, não vá, carinhos. Preciso de você para viver e ser feliz. Toda minha vida foi você que eu sempre quis. Não vá, amor, não vá, amor. Preciso de você. Não vá, amor, não vá, amor. A minha vida é nada sem você. Não vá, não me deixe sozinho. Aí tu vai, estou aqui ao lado do Terence, mandando alô para os filhos de Irituia Master. É o time que acontece em Irituia. E o nosso Terence está aqui ao lado, representante desse time que é poderoso e lendário, Rubi. É você, filho. Recebe o som, Tuba. Seus carinhos. Preciso de você para viver e ser feliz. Toda minha vida foi você que eu sempre quis. Não vá, amor, não vá, amor. Preciso de você. Não vá, amor, a minha vida é nada sem você. Dá-lhe, meu lendário! Bora viajar! Eu sei, o que me deixa diferente, meu bem, é você. Não vá brincar de amor, pois tudo que eu quero de repente é pra valer. Te dou mais uma chance pra saber o que você quer. Amor, paixão, paixão. E ao já as ondas da emoção. Não demore, demore. Vem comigo e deixa eu te levar. O som do Matrix embalou histórias de amor. Matrix é um show. Com a gente, aquele abraço aqui do Tuba. Bora viajar! Só falta com a gente também, nosso parceiro, grande Juan, o nosso amigo Renan, da RW Multimarcas, na moral por aqui. Vamos lá! É lendário Rubi. Olha aqui! Eu te tirei pra dançar nessa festa. Você gostava, DJ Anderson tocar uma canção legal. Vem pra mim, mas logo notei teu olhar. Felipe Hightech, aquele abraço a você, filho. Bora dançar! O lendário DJ Anderson, DJ Eduardo, tocando da função. Dig, dig, dig, dig, down, dig, dig, down. DJ Anderson, DJ Eduardo, mais uma, mais uma, mais uma, mais uma, mais uma. Rubi. E o Vasco toca, todo mundo gosta, o povo dança, a galera vibra, o Vasco toca. Tá 40 graus. É 40 graus. Nosso amigo Léo da Pizzaria Oriental. Você e seus amigos, aquele abraço do tubo, hein? 40 graus. Bora, Vanessa! Beto vai tocar. Nelsinho Rodrigues, sucesso! Mais uma, chegando, chegando, chegando! Bora girar tudo! Já! Sinto você aqui dentro de mim. Rubi! Parceiro Castelo, parceria do Otávio Lendário Rubi. Valeu, Castelo. Obrigado, meu irmão. Estrelas. A gente vai viajando no som das estrelas, lendário Rubi. Oh, tempo gostoso. E aí? Não dá mais, eu não consigo. Vem me traz o seu sorriso. Vem me amar, ensina o nosso amor. Ele não pode ter fim assim. Onde estás? Me dê um toque. Vem me amar. Eu te desejo, não se vá. Eu quero. Nosso amigo Vitinho também. Aqui. Vitinho Pop, Rafael Gaia. Sim. Equipe não para com a gente, aquele abraço, hein? Com DJ Iglesias, JC, DJ Eduardo Vaz. Valdo. Olha, a gente tem CD ao vivo pra vender aí. E já já tá saindo esse CD de marcante. Aqui com Tuba. É isso que eu quero, coração. E o que quero é teu amor. Estou teu lado e o que me importa é só tu. Então com Deus cala me uma liberdade plena. Em cada beijo a liberdade desculpa. Bora, vai girando, vai girando. Mas voltará. Poderoso. Como fosses capaz de dar minha vida e levar meu amor. Mas voltarás e relembrando as canções que um dia eu fiz pra ti. Como fosses capaz de dar minha vida e levar meu amor. Toma girando! Nossa, please visit our website. Bora, Cabo Valdo! Cut the mid-range, drop the bass. Rainha da capa. Quem é Rubi de coração, levanta a mão pra cima. Do Evaldo do Rubi. Sinta no ar, no coração, a emoção de estar aqui. Soldado Evaldo do Rubi, o homem do Danone. Não adianta esconder a nave, ela vai decolar da Amazônia pro Brasil inteiro. Só quem é Rubi? Só quem é Rubi? Poderoso. Poderoso Rubi. Ei, guria, tem o Júnior considerado, o Júnior Moreno e o mestre Gilmar. Você vai voar. Rubi, faz a pedra. É um show de som que contagia a multidão. Venha sentir a emoção da nave fazendo a pedra. Rubi, poderoso. E vai te encantar com Rubi. É mais gostoso. Agora onde de Agatha que... Dá-lhe, meu lendário! Tuba! Um, dois, três! Um, dois, três, vai! Este daqui bate forte. Beleza, bate forte e arrepia o meu corpo. Puro desejo o teu corpo. Meu amigo Henrique, ele é o seu grande amor, Dani. Show na manhã por aqui. Nossa amiga Cleide. Assim, beijo do Tuba. Estás perto de mim. Me sinto como em uma espaçonave onde nada nem ninguém pode me tocar. Eu te quero desse jeito que eu gosto. Galera do Mega Tufão Poderoso. Valeu! Onde viajo através das estrelas, contigo eu passo mal. Amor, eu sou tudo que você quiser, sou criança. Eu sou tua mulher, só me prometa que vamos fazer amor. Assim, assim, assim, assim, assim. Rubi, rubi, tu és o meu rubi, rubi, rubi. Eu sou o seu rubi, rubi, rubi. Tu és o meu rubi, rubi, rubi. Eu sou o seu rubi. Som das estrelas, seja uma estrela. Canta, canta, canta, canta! A primeira vez que te encontrei foi como um sonho. O amor nasceu e logo por você me amou. Tá de tubarão! Foi bom demais, até você dizer me adeus. Sofri demais, amor. Vanilson já tá na área, meu irmão! Não faz assim. Peraí, que bichou, Rubinho, aquele abraço aqui do Tubarão! E ser só seu amor. Volte pra mim, no lava nave esconde. Te encontrei, não posso mais viver sem você aqui. Meu grande amor. Essa música é muito linda, né, cara? Essa música entra no teu coração desse lendário. Tuba Detona! DJ Tubarão, esse sim. É emoção do início ao fim. Bora, Ipanema! Tudo que a gente viveu são motivos pra sonhar. Gente, tem CD ao vivo aí do DJ Boy. É só chegar e pegar o teu, meu irmão. Já já tá saindo do Tuba! Se fosse seus, o barulho das ondas são os seus sussurros na hora do amor. Eu me vejo assim, só pensando em você, amor. Vendo o sol se pôr, as estrelas e a luz do luar. E a noite chega, eu continuo só pensando em ti. Vem pra mim, está tão frio aqui. Está tão frio aqui. Só quem valor! Te amanheceu, não te vejo. Continuo sozinho, esperando e pedindo para o mar trazer você. Dá-lhe, meu lendário! Essa daí marcou! Muita onda, DJ Boy, Jairinho e Tubarão, pra você viajar. Bora, Márcio! Ei, mãe, olha, Márcio tá aqui, xixa. Estou precisando te falar que outra pessoa não há. Cheguei em casa um pouco mais tarde. Foi só um drink lá no bar, esperando a chuva passar. 2007! Dona minha. casa você deixou na despedida. Agora todo que me sou Rubi tá com a gente já. Aquele abraço do Tubarão, pode crer. Te enganei. Bora, sou Rubi! Daqui. Pega a tua latinha e viaja com o tubarão. One, two, three, já! Bora tomar todas! Bora ser feliz! É o nosso lendário Rubi da ressaca do Círio, do Ipanema Jonteiro, é muita onda! Chega junto aqui pra frente. Chega mais pra cá pra frente. Bora fazer uma onda nesse lendário Rubi. Viagem Sul no Midback. Já! Olha a Rafaela, Gaia, Pitbull, a Silvana, Júnior, equipe não para, tomando toda. Reminisce, as you listen to this. Reminisce. Reminisce, as you listen to this. Reminisce. Reminisce, as you listen to this. An old time beat with a brand new twist. Come round with Alp as we dance and sing, cause you take me up to anything. Som do Midback, bora viajar, é lendário! Charlie Oriental, abraço a você, filho. Obrigado aí. E a Fugitiva tá com a gente. Égua do som, meu irmão. E a galera do Tufão, esse é o Midback na veia no Rubi! Olha o Virgínio Pop, também equipe no Pará, tá com a gente, galera de Quaraci! Valeu, valeu, valeu! Aniversário do Negona Lanches na Praça do Marex. A gente vai encerrar. Rock, rock, rock. Nesse tempo, Jairinho era pinchador, meu irmão! Joga a mão pra cima, bora, bora, bora, bora. É Rubi. O rei da Tijuca de Guaraci. Bora viajar. Parceiro, aquele Brasil do Barão. Não quer? Quem do que, gato negro? You know. Uma bochechinha. Não quer? You know. La proprietaire. Corajita! Já! No tempo que esse era pichador. Dos passageiros, aquele abraço. Bora, Roberto! Como é que é, maninho? Bora, Branco! Nosso amigo Jacaré, o Ciborgue também aqui do Outeiro. Um grande abraço aqui do Tubarão. É muita onda aqui por Podre de Chiqueiro. Solteiro! Dá-lhe, meu lendário! Era muita cheiração de cola, meu irmão! A galera do Tufão Negro! Queria abraço do Tubarão Pode Crer! O é poderoso! Poderoso Rubi. Of positive reggae music. Will you please fasten your seatbelts because we have liftoff. Nesse tempo do poderoso, bora agitar! Noção de Quaracita com a gente. Ele é brasileiro do Tubarão. All over America. Everybody telling me to. Everybody telling me to. Well, everybody telling me to. All over America. I want the whole wide world to know that Pato Bantan is on the go. Just like a tree that plant by the rivers of water. I nosso amigo Henrique e a Danizinha. Lá do Marajó, tá com a gente, valeu! On my way, I wanna be good, yes, I want to do right. And I don't wanna go astray. People tell me, yes, they do. They say, Pato Bantan, we love you. That's why I want to dedicate this song to every one of you. To every friend and every fan. And every radio DJ too. Every reggae reporter, producer, promoter. I just like to say thank you. And all the I stand and salute for staying loyal to the reggae roots. They give me the strength to push on through because they tell me to go back. Everybody telling me to. Well, everybody telling me to. Everybody telling me to. Show the reggae! All over America. Go back. Well, everybody telling me to. Yes, everybody telling me to. Go back. Everybody telling me to. Show the reggae! Quem se garante? E eu? Sou que sou da ilha do reggae. Reggae que vem da África, Jamaica. Bora, Givaldo! Sou que sou da ilha do reggae. Givaldo. Reggae que vem da África, Jamaica. Givaldo, gravações CDs. Givaldo tem umas 10 encomendas desse CD. Rubi Poderoso. A magia dos negros, seu canto africano. Canta a paz, a fé, instinto cigano. A magia dos canto africano. Canta a paz, a fé em junto cigano. Estamos lançando do carinho a nossa amiga Gisele, pela primeira vez aqui no Lendário, junto com a Rainha da Capa. Valeu! Eles pousaram na ilha com suas canções. Imigrantes da cor, sem preconceito invadindo o salão. Bora, Castelo! Eles pousaram na ilha com suas canções. Imigrantes da cor, sem preconceito invadindo o salão. Este CD tá magnífico! Olha só! Bora voltar do início! Quem lembra dessa? Roda sem sol, trova sem dó, uma brasileira. Tuba! Nada demais, nada através. Uma légua e meia. Uma brasa incendeia. O tempo bom, cara! Essa música da Domingueira do Calabazu nos anos 90. Era assim, ó. Amor igual ao teu, eu nunca mais terei. Amor que eu nunca vi igual, que eu nunca mais verei. Amor que não se perde, amor que não se mede, que não se repete. Bora, passageiros! Amor que não se perde, amor que não se mede, que não se repete. Bora, passageiros! Nosso amigo Carto Negro, Lady Loja, aquele abraço. Abraço forte no Tubarão, viu? Você vai chegar em casa, eu quero abrir a porta. Aonde você mora, aonde você foi morar? Nosso amigo Jacaré, o Ciborgue, então com a gente, aquele abraço. Não quero estar de fora. E aí? Aonde está você? Ai, de ir embora. Mesmo querendo. Eu sei que eu fui embora, agora eu quero você. De volta no Rubi! Segura! Meu coração quer seu carinho, quer sua atenção. Ela me fez fazer as pazes com a emoção. Ela coloca um shortinho tipo Saint-Tropez. Uma blusinha de tricô me faz enlouquecer. E ela perdeu o costume de me dar perdão. Agora... A lendário Rubi é muita onda, viu, cara? Não! Alô, Henrique, Dani, beijo no coração. Na minha solidão, oh, oh, oh, oh. Yeah. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Olha que eu cheguei nesse lendário Tubarão. Logo que cheguei, parei e vi você. Que desilusão. Rubi! Coração. Tuba! Não me acostumei com a ideia de dividir você. Não é fácil não. Bora, Jacaré! Que seduz. Bora, Jacaré, tem CD aí, meu irmão! Porque você está no lado ali. Não vem que de vocês quero fugir. Podíamos ter me avisado. Ia curtir. Sábado, nosso lendário Itauari, Capanema. Quem é que vai pra Itauari aí? Bate na cara da Sheila devagar. Manda o corno embora. Sei que seu desejo seu, você também deseja o meu. Lá dele agora. Vai dando jeito pra gente ficar. O tempo que nos resta nessa festa. Bate nele, xinga ele. Manda ele embora. Eu sei que seu desejo seu, você também deseja o meu. Lá dele agora. Ela deixa, deixa acontecer naturalmente. Eu não quero ver você chorar. Deixa que o amor encontre a gente. Nosso caso vai eternizar. Tudo pra coxinho. E pior que não sabe, comentei com os amigos. Da capa vai a loucura. Não morro de amores por ela. Tô a ponto de largar aquela que há tempos me acompanhou. Mas o meu sentimento mudou. Eu não pude conter. Ela não mexe comigo. O pior que não sabe. Nosso amigo Rony, seguidor Ianete, já com a gente. Obrigado, Rony! Como é que é? E agora o que é que eu peço? Meu caminho tá sem pressa. Quantas vezes eu me perguntei. Esse CD do Tubarão, vou te contar, viu, meu irmão? Obrigado, Cleide. Beijo no teu coração, tá, filha? Sim, o certo do fudoso. Nem quero saber. Segura, Sheila! Olha, eu tô meio sem jeito, mas eu tô aqui. Eu não sei se é direito, mas eu não pedi pra me apaixonar. Olha, eu te peço perdão, mas quem manda na gente é o amor. É o amor. Equipe Sou Rubi, obrigado, valeu, valeu. Mas eu tô aqui, preciso te falar. Bora dançar. Atenção aos homens daqui do Ipanema. Se você pagar muito balde para as mulheres, elas vão ficar cheias de quê? Cheias de quê? Cheia de manias, toda dengosa. Menina bonita, sabe que é gostosa. Com esse seu jeito faz o que quer. Bolo. E aí? É lendário Rubi! Olha, a gente tem CD ao vivo da parte do DJ Boy. Pega logo o teu. Estou na tua casa, quero ir no cinema. Você não gosta? Rubi. Um motelzinho, você fecha a porta. Então me ajude a segurar. Essa barra quer gostar de você, então me ajuda a segurar. Bora dançar! Essa barra quer gostar de você. Bora, Cleide! Digue, digue, digue. Rubi, DJ Tubarão, DJ Boy, Jarinho, Mestre Gilmar. Quem é batalhador aí nessa vida? Quem é guerreiro nessa vida? Quem é que não depende de ninguém pra viver nessa vida? Eu ofereço essa daqui, ó. Do lendário pra vocês. Quem cultiva a semente do amor, segue em frente e não se apavora. Se na vida encontrar de sabor, vai saber esperar a sua hora. Quem cultiva a semente do amor, segue em frente e não se apavora. Se na vida encontrar de sabor, vai saber esperar a sua hora. Como é que é? Às vezes a felicidade demora a chegar. Aí é que a gente não pode deixar de sonhar. Os seguidores do Brega, aquele abraço aqui do Tubarão. Valeu! Ninguém vai poder atrasar quem nasceu pra vencer. E aí? É dia de sol, mas o tempo pode fechar. A chuva só vem quando tem que molhar. Na vida é preciso aprender. Se colhe o bem que plantar. Gente, adeus! Deus quem aponta a estrela que tem que. É que é só cabeça! Pega essa cabeça, mete o pé e vai na fé. Manda essa tristeza embora. Embora. Vai acreditar que um novo dia vai raiar. Sua hora vai chegar. Pega essa cabeça. Pega essa cabeça. Vem, vai na fé, manda. Manda essa tristeza embora. Vai acreditar que um novo dia vai raiar. Sua hora vai chegar. Segura o meu lendário. Quem cultiva a semente do amor, segue em frente e não se apavora. Se na vida encontrar de sabor, vai saber esperar a sua hora. Quem cultiva a semente do amor, segue em frente e não se apavora. Se na vida encontrar de sabor, vai saber esperar a sua hora. Às vezes a felicidade demora a chegar. Aí é que a gente não pode deixar de sonhar. Guerreiro não foge da luta e não pode correr. Ninguém vai poder atrasar. Égua da música linda. Dia de sol, mas o tempo. Vanessa Fugitiva. A chuva só vem quando tem que molhar. Na vida é preciso aprender. Se colhe o bem que plantar. É Deus que aponta a estrela. Levanta a mãozinha pra cima. Pega essa cabeça. Pega essa cabeça. Manda essa tristeza embora. Deixar a tristeza embora, porque você tá no lendário Rubi, Jarinho, Tubarão, DJ Boy e Mestre Gilmar. Vai! Vou cantar ao vivo! Vai! Vai! Vai! Vai! É lendário Rubi, meu irmão! Assim dizendo ela, assim dizendo ela. Ela disse que foi a moça da Brasília Amarela. Assim dizendo ela, assim dizendo. É o pregão do estado do Barão. Brasília Amarela. A mina reclama que não é brega, mas não para, não sossega. Rota baiana, só vive em confusão. Nos anos 70 foi pro Rio de Janeiro, em pleno fevereiro, na praia de Ipanema. Esse é o brega do estado do Pará. Para São Paulo e andou pelas esquinas. Entrou na publicidade, foi Miss Vitamina. E conheceu o Dinho dos Mamonas Assassinas, que lhe fez o filho. As taxas de luxo. Oi? Assim dizendo ela, assim dizendo ela. Ela diz que foi a musa da Brasília Amarela. Assim Rubi. Assim dizendo ela, assim dizendo ela, ela diz que foi a musa da Brasília Amarela. Assim dizendo ela, assim dizendo ela, ela diz que foi aniversário da Negona Lanches. Valeu! Capuca linda, que seja danadinha. É lendário! É beijar na boca dela. Desbuz, espremer suas espinhas. Os seus piolhos. Esmagalhar os seus piolhos. E tirar as rendas dela. Depois, apalpar o seu corpinho. Pentear seus cabelinhos e passar extrato nela. Essa é a pequena. Essa é a pequena que eu percuro. Não importa os defeitos que ela tenha. Dela eu só porto todo o bafo podre da boca também. Rubi. A boca linda é você que eu preciso para o meu sofrimento acabar. Ai meu Deus. Ah meu Deus, eu vou sair desse castigo. Os passageiros do lendário, os passageiros do Lorde Sol. É tempo ser que eu preciso para o meu sofrimento acabar. Ao meu desejo, eu vou sair desse castigo. Minha santa é você que eu vou amar. Oh yeah, oh yeah. Minha santa é você que eu vou amar. Se eu pudesse, eu chegaria mais cedo. Tudo. Mas você também podia marcar outra hora pra poder se enterrar. Aqui. Mas você também podia marcar outra hora, outro canto, outra data pra poder. Bora, se... Natasha! Você pode até nem achar decente minha ausência na missa de corpo presente. Se eu tivesse pelo menos motivação, tinha ido até mesmo a sua extremoção. Nosso amigo Rony! Outra hora pra poder se... E a Nath aqui, me explosão! Mas você também podia marcar. Outra hora! Outra hora, outro canto, outra data pra poder se enterrar. Se essa porra, porém, fosse de manhã, eu iria esse ato de piedade cristã. Mas devido ao aperreio do horário, eu também não fui me divertir no velório. Mas você também podia marcar. Outra hora. Chilendário! Essa é a sequência correta. Não adianta tocar só uma música. Tem que fazer a sequência. Se essa porra, porém, fosse de manhã, aqui eu iria esse ato de piedade cristã.